cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. E boca fechada não entra mosca, rapaz. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. E boca fechada não entra mosca, rapaz. Sempre com palpite errado, na hora errada, sem ninguém te perguntou. Não fala nada, nada se aproveita das tuas palavras. Conversa fiada, ideia embolada, não presta pra nada. Fala, fala, fala, fala e nunca diz nada. Na sua boca a vida alheia tá sempre na pauta. Fala baixinho, fala mansinho, mas quando o bicho pega, cê rala, neguinho. O que cê fala de mim? Eu arquiteto teu fim. Por aqui, nós segue quente, irmão. Rimando enquanto cê tá aí tramando, que eu vou falar antes mesmo desse som acabar. Então tá, né? Depois, cê não vem falar que eu não te avisei. Mas firmão, graças a Deus, o que eu falo é lei. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. Em boca fechada não entra mosca, rapaz. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. Em boca fechada não entra mosca, rapaz. Ando percebendo que meu nome virou alimento na boca dos parasitas o tempo inteiro. Bulldog é isso, bulldog é aquilo, bulldog é psico, bulldog é bandido. Mas quando chega em casa, eu vermo ligeiro, baixo meu arquivo. Eu até entendo a inveja desse tipo de vacilão. Queixa a cara, fala mal de mim, eu vendo meu som. Sua mulher quando me vê, tira foto e me abraça. Virou bobo da corte, um brinde a você, levante a taça. Deixa de graça, vaza canalha, estamos em casa. Contaminamos a massa, o cenário embaça. Destruindo todos que vivem da farsa, nada me abala. Rima do louco que vira rapa, me chame de mala. E viaja na trilha fantasma do rap. Cuidado com o que fala, pois será triste o final. Fofoqueiro de primeiro, isso já é normal. Não arrisque sua cabeça se quiser ter paz. Vira homem maluco e deixa de leve trás. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. E boca fechada não entra mosca, rapaz. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. Boca fechada, não entra mosca, rapaz. Anda falando que tem treta comigo, mas pra falar a verdade, tá brigando sozinho. Eu tento ganhar o mundo e tu tenta me alcançar, mas é claro que você nunca conseguirá. Conta história sobre show que tava cheio, conta sobre o cachê, como foi e como veio. Conta com orgulho sobre o sofrimento alheio, mas contar mentira assim, meu querido, é muito feio. Pela amor, sem falar que esses papinhos de disputa não rola nessa roda da neurose, tá na luta pro bem comum e maior que assunto pessoal. Por isso nunca liguei pra comentário banal. Tu pensa bem pequeno, então nem vou discutir. Se tô aqui é pra fazer a Baixada emergir. Já coloquei a Baixada no mapa do rap nacional. E tu ainda nem varreu teu quintal. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. E boca fechada não entra mosca, rapaz. Leve trás, leve trás. Cuidado com esse tipo que fala demais. Leve trás, leve trás. E boca fechada não entra mosca, rapaz. Leve trás, leve trás. Leve trás, leve trás. Leve trás, leve trás. Leve trás, leve trás.